Foi um passo errado e eu dancei. Sou um passarinho livre pra voar, mas não tenho ninho pra juízo. Ah, quem é que no amor não errou? Esquece o que passou. Você é tudo que eu preciso. Chega de morrer de solidão. Ternura é nosso medo, faz loucura, é uma dose que tonteia. De madrugada fico esperando por ela no cantinho da janela onde a gente se incendeia. Ela me abraça, beija e morde minha boca, diz que está ficando louca, não segura o seu prazer. E nessa hora fico meio atrevido, um beijinho no umbigo e ela deixa acontecer. E nessa hora fico meio atrevido, um beijinho no umbigo e ela deixa acontecer. Namoro bom é namoro escondido, agarradinho num cantinho proibido. Quando se pega, arranca, pica pau do oco, rala e rola, quebra coco, fungando no pé do ouvido. Namoro bom é namoro escondido, agarradinho num cantinho proibido. Quando se pega, arranca, pica pau do oco, rala e rola, quebra coco, fungando no pé do ouvido. Ouvido. Namoro bom é namoro escondido, agarradinho num cantinho proibido. Quando se pega, arranca, pica pau do oco, rala e rola, quebra coco, fungando no pé do ouvido. O nosso amor é carregado de ternura, é nosso medo, faz loucura, é uma dose que tonteia. De madrugada fico esperando por ela no cantinho da janela onde a gente se incendeia. É só de noite que a gente se encontra, se esbarra e aponta, se arrisca pra valer. Um dia desses foi aquele corre-corre, o velho chegou de porre, pôs a gente pra correr. Um dia desses foi aquele corre-corre, o velho chegou de porre, pôs a gente pra correr. Namoro bom é namoro escondido, agarradinho num cantinho proibido. Quando se pega, arranca, pica pau do oco, rala e rola, quebra coco, fungando no pé do ouvido. Namoro bom é namoro escondido, agarradinho num cantinho proibido. Quando se pega, arranca, pica pau do oco, rala e rola, quebra coco, fungando no pé do ouvido. Continue aqui. Já já, mais músicas. Eita, compadre! Foi, compadre? Rapaz, a novidade é boa, viu, nego velho? Que lá na Mendes.com ainda continua os preços baixos, rapaz, da lâmpada de LED a partir de R$5, carro de mão de R$149. É mesmo, compadre? Então nós vamos lá. Vamos, compadre, nós vamos lá sim, olha. Lá as vassouras gaúchas. O homem diz que a vassoura vai até pensamento. Tu já viu, rapaz? Que as vassouras gaúchas, né? Pois é, vassoura boa, rapaz. Boa mesmo, você encontra lá na Mendes.com, lá no Mendes.com, né? Variedade, qualidade, o preço é ótimo, rapaz. Tem mais, viu, compadre? Lá tá vendendo arame farpado de primeira qualidade, de 100, 250, 500 metros. Preço bom, viu, Matheus? Véio? Lá na Mendes.com, viu, nego velho? É, compadre, é 40 anos servindo o povo do Nova Açores. É, compadre, é tradição. Só na Mendes.com, né? Agradecendo a Nova Açores por essa longa parceria aí, Matheus. Ô, compadre, se nós fizermos um pedido e não tiver na hora, como é que faz aí? Como é esse negócio lá na Mendes.com? Ah, compadre, aí é fácil de resolver. O seu pedido, ele chega dentro de 24 horas, rapaz. O homem é quente. É Mendes.com, Matheus. E fica onde, compadre? A Mendes.com? O mesmo endereço, compadre. É no mesmo lugar, rapaz. É na Praça Monsenhor Gato, número 26, aí na Vassoura, macho velho. Eita, Mendes.com, rapaz. O cabra velho é macho, viu? Macho velho é retado. É Mendes.com, 40. Atenção, pessoal de Nova Soure. Quer economizar de verdade nas suas compras? Conheça o cartão Fidelidade da Drogaria Poupa Brasil. Com o cartão Fidelidade da Poupa Brasil, você ganha descontos incríveis em todos os produtos da loja. E o melhor, é grátis e fica pronto na hora. Não dá para perder essa oportunidade. Passe agora mesmo na Poupa Brasil, na Praça Monsenhor Gaito, número 118, no centro, e faça já o seu cartão e comece a economizar hoje mesmo. Poupa Brasil, nossa família cuidando da sua. Inteira, o meu sapato pisando o sapato dela. As queimadas criminosas que assolam o Brasil, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, sufocam nosso país. As rádios comunitárias, cuja premissa sempre foi a conscientização da comunidade, defende um intenso processo de educação ambiental. É preciso entender as causas e os motivos que cercam tamanho crime contra nossa fauna e flora. Ajude o nosso país a voltar a respirar. Uma campanha da Abraço Brasil. Vamos falar de construção. Ramon Material de Construção, desde 2002, servindo bem a população de Nova Soure. Ramon Material para Construção tem tudo com a garantia do menor preço e pagamento facilitado. Cimento, ferragens, blocos, tintas em geral, material elétrico e hidráulico. Lá tem tudo para a sua construção e o seu lar. Preço bom, pagamento facilitado e um atendimento todo especial. E a entrega é na hora. Ramon Material de Construção, Praça Monsenhor Gaito, número 282. Ramon e Nê agradecem a preferência. 7 horas em ponto. Tu vai poder comprar mais barato é lá. Esse é o mercado, chama Super Lá. O preço tá baixinho, cabe no seu bolso. Yeah, é. Vem aproveitar que você vai gostar. É tudo baratinho, pode acreditar. A nossa alegria é de ver você falar. Super Lá. Vem comprar barato é na Super Lá. É tudo baratinho, você vai gostar. É o melhor mercado, pode acreditar. Super Lá. Se tem melhor preço, pode acreditar. Você não sai perdendo, pode apostar. Só o melhor preço é na Super Lá. Vamos, vamos! Só os melhores preços você já encontra aqui. Aqui você não sai perdendo. Aqui você só sai feliz. Sai feliz, baby. Faz tanto tempo que eu sofro com a vontade de dizer alguma coisa que eu sinto por você. Só mesmo o coração pode explicar. Quando eu te conheci, senti uma coisa boa entrar em minha vida. Ali nasceu uma paixão amiga. Sinto sua falta quando você não está. Eu quero você, ficar com você, sentir o seu cheiro, sair do sufoco, te amar feito louco, abraçar seu corpo inteiro. Você é minha vida, minha paixão amiga, meu maior prazer. Você é o que eu preciso, minha amada doce abrigo. Sem você não sei viver. Tanto tempo que eu sofro com a vontade de dizer alguma coisa que eu sinto por você. Só mesmo o coração pode explicar. Quando eu te conheci, senti uma coisa boa entrar em minha vida. Ali nasceu uma paixão amiga. Sinto sua falta quando você não está. Eu quero você, ficar com você, sentir o seu cheiro, sair do sufoco, te amar feito louco, abraçar seu corpo inteiro. Você é minha vida, minha paixão amiga, meu maior prazer. Você é o que eu preciso, minha amada doce abrigo. Sem você não sei viver. Programa Alma Sertaneja, na comunicação de Antônio Rodrigues. É isso aí, gente. 7:05 na minha comunicação. Olha, mandando um abraço aí para meu amigo Domingo Sena, na Rua Nordeste. Alô, Duda de Caboclo, Afonso Medalhão, Galinho. Aquele abraço para vocês. Um bom dia também para Paz e Lourdes, aí na Travessa do Cemitério, seu Pelé, dona Nininha. E você aí da Rua São José, alô Elizabeth, Zé de Nito, José de Dina, Barreto, meu amigo Tó, aquele abraço para vocês, tá bom? Alô Dudu, aí do Super Macedo, aquele abraço para você. E mandando também alusão aí para Semar, na Travessa São Sebastião. Vocês cheirantes, vocês aí açougueiros, aquele abraço. Ótima segunda-feira para vocês. E vamos de música, vamos com Paixão de Minha Vida, com o milionário José Rico. A Saudade é uma Estrada Longa, com Eduardo Costa. E Amor Além da Vida, com César e Paulinho. 7:06, vamos de sucesso. Do meu viver, sinto prazer. eternamente minha mulher. Meu desejo é que seja somente eternamente minha mulher. Obrigado, amor, por me dar calor. Jamais amei outra pessoa como te amo tanto. Andava no mundo sozinho, sem ter um carinho, nem o amor de ninguém. O destino cruzou nossos passos, caí nos teus braços e enfim sou alguém. Você me realiza e não precisa de um truque qualquer. Meu desejo é que seja somente eternamente minha mulher. Meu desejo é que seja somente eternamente minha mulher. Obrigado, amor, por me dar calor. Jamais amei outra pessoa como te amo tanto. Obrigado, amor, por gostar de mim. Minha vida começa em teus braços e neles tem assim. data longa que hoje passa dentro de mim. Me apeço de esperança, mas os reparos de destino. Tantas foram as vezes que nos enganamos, e outras vezes nos desencontramos sem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto, tanto. A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Suas léguas dão volta ao mundo, mas nunca voltam por onde eu vim. As vezes que nos enganamos, e outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. E mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto. Nunca volto, eu sou mesmo assim. A saudade é uma estrada longa. A saudade. Horas e 15 minutos. Imaginei, andei e encontrei a minha outra parte, alma gêmea preferida, deusa da terra nascida.